Ela me pegou. Foi uma voz de gordo e de retardado mental, né? Quem canta essa música? Não tem? Mistura. Mas que calda grande quanta empolgação! Tá, vamos gravar o bagulho lá ou não? Ou a gente pode não gravar e ficar cantando música do Marsupilame, o que que você acha? Vamos, Ah, por mim de boas, cara, mas eu vou jogar Minecraft. Enquanto eu canto, se você não se importa. Ah, velho, eu tô jogando enquanto eu tô cantando também, relaxa. Fala galera! Estamos começando mais uma leitura de comentários do Pato de Papete. Eu sou o Evandro, e aqui comigo hoje temos o Segui. E amigos! Temos o Flammer. Temos o Godoka. Uhul! O Sirvini. Alegria. E o Zweish. Um poço de alegria. Então vamos colocar essa porra aí que eu tô cansado hoje, quero voltar pra jogar Minecraft, assim como todo mundo. Então é alguém pode começar a ler. Alguém pode começar mesmo. Lendo. Eu sei que pelo menos uns quatro aqui estão jogando Minecraft, tá ligado? Então tipo, tem só dois que eu não tô ligado. Posso começar? Sim, pode. Por favor. No post do A Semana Não Sei Se Ainda Não Acabou, do seguinte, que vídeo sensacional, o Evandro comentou, melhor post. Aí uma rata foi e recebeu, post a mais, eu diria. A mais. Aí o Rafael Safadinha escreveu, post A só pode ser a mais, porque C não sobre B, e vice-versa, não muito pelo contrário. Alguém nos ajude, Lázaro. Sério mesmo, né, cara? Caralho, velho. Alguém nos ajude, Lázaro. Bebê, se ele leite, chora. Tem um comentário muito bom também, uma rata nessa... nesse post que ele botou aqui. Cara, fiquei até envergonhado agora. Vou ter que comer muito arroz com feijão, misturados com muitos cogumelos nógenos e litros de chá de fita, para chegar no nível desse cara. Puta que pariu, isso supera o nível cocaína, esse cara merece um gif só dele. E o... Sei lá, alguém nos ajude. É, sei lá, alguém nos ajude. E tem o Churrumino escreveu aqui, ó. Isso foi muito transcendental, ciclicamente falando. E aí o Manhattan, diria mais, ele transcendeu a transcendência transcendente de forma transcendentiva. Tipo, ele foi da classe C pra classe quarta-feira, vidro de manteiga. É muita aleatoriedade, né, cara? Incrível. Caralho. Demais, cara. Mais alguma coisa aí? Dessa vibe aí, não? Dessa vibe, não. Então, mais alguém aí? Deixa eu ler um aqui rapidinho. É do post do post que o Gariba fez. Um post sobre Vikings. Um post inédito no site. Que que o Vini postou muito bom post, o primeiro do site sobre o assunto. Ele linkou um post meu e um post dele. Só que como ele postou isso antes do horário, deve ter bagunçado discos lá e tal, e deu como se fosse guest, tá ligado? O comentário dele. Aí eu peguei e respondi, e foi banido. Com uma risada, tá ligado? Antes fosse, gente, mas não é. Falando em banido, tem um comentário que não foi no site, mas sim foi lá no Caralinho, que é o comentário do Gariba, que é místico, que não tem conteúdo. É, melhor comentário. Esse é, cara. É o comentário mais relevante que ele já fez. Depois a gente manda o link pra vocês verem. Ah, tá lá, ele acha que ele não conseguiu deletar e ficou girando, assim, que eu não consigo carregando algum post. Muito bom, cara. Mais algum aí? Aqui tem o Gariba mesmo, né? O post recente dele do mexidão do Gariba. Ah, sim. Que por alguma razão eu ficava pensando que era mexilhão. Eu não vi esse comentário do Zuete. O Zuete é especial. Mexidão. O Nata coloca em prova de novo as capacidades de língua portuguesa do nosso professor residente, né? Tipo, frita, batata, frita. Qual a necessidade de fritar o resto da frita, Gariba? Ele é um poeta, cara. Ele é um poeta. É um poeta, cara. E a gente vai entender. Ou não. Tá, a redundância passou bem longe do Gariba. Miri, tu queria puxar o aí? Eu vi um aqui, então. Tem o post do Coruja, do Corujito, que é o de Amish para Amish. Agents of Shield, também conhecido como Agentes da Pagode, né? Acho que Agentes da Pagode não era isso, post, não era gente. Era outro post, cara, tá confundindo. É. Não sei, cara, não eu sei não mais. Eu não lembro nada, também, perdido. Mas continua, vem. Então, bem na época que tava sendo lançado, na época da série, era a época que tava sendo lançado o filme do Capitão América 2. Então tava naquele marasmo, assim, da série, tava um saco. E aí, no caso, tipo, a série, não sei se a série, quem assistiu a série aqui antes de ver o filme e tal, mas a série dá um puto spoiler no final do filme do Capitão América 2, né? Então, cuidado aí, pessoal, se vocês... Não vai falar não agora, não vai falar agora, né, Vini? Quê? O spoiler, né? Não vou falar, não, cara, assistiu. Só vou dizer pra quem não assistiu ainda, cuidar pra não assistir o episódio 18, porque tem spoiler. Ah, beleza. Assistam o filme primeiro. Aí tem um comentário do Max06 que tá aqui que diz: cara, não dá. Nem eu que assisto tudo que é porcaria consegui continuar com essa série. É muito ruim, foi uma das poucas que não suportei terminar uma temporada inteira. Mesmo não gostando de Once Upon a Time, ainda terminei a primeira temporada. Quando você começa a assistir uma série que te fez ter saudade de Smallville, é porque algo está muito errado. Bom, cara, continue então assistindo os nossos podcasts e continue assistindo as porcaria que presta. Beleza? Deixa eu ver aqui, tem outro post do Coruja aqui. Ah, sim, esse é o da gente do Pagode. Ah, esse é o do. É o do Capitão América, foi que é Magoteiro Invernal. Magoteiro Invernal, então. Fui no cinema com o Coruja assistir esse filme, essa piada do Magoteiro Invernal surgiu no meio do filme. Que o cara realmente parece um fãzinho do Slipknot revoltadinho com o fim da banda e decidiu zoar o resto da galera. Aí tem os comentários aqui do Omega Kami, que ele manda Agents of Chupa DC, também muito bom. O Dr. Manhattan manda um filme foda pra caralho. Tá bem? Foda pra caralho. Foda pra caralho. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu vi aquele do Manhattan, cara. Do Manhattan tá aqui, cara. Tá, eu tinha até parado, mas que é tanta coisa, cara. É o que inicia isso, é o que inicia uma série de comentários do Ace aí, cara. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Isso aí. Tá aqui o post do Manhattan, que é o Capitão América 2, o Soldado Infernal. Não, cara. Deixa que eu leio. Não, o comentário. Porra! No post do Coruja, cara. Você tá pensando o quê? O Manhattan comentou... Assim que o agente do pagode existe, não sob o codinome de Molejão. Aí o Evandro mandou harmonia da Shield. Daí o do Manhattan mandou esquecendo aquele pagode de raiz, o fundo do aeroporto de aviões. Aí o Churumino, saiu um DVD deles com participação especial do Zeca Agentezinho. Cara, você tá doendo já. Aí o Coruja manda, e tem aquele clássico da Segunda Guerra Mundial, Comando da Garoa. Evandro manda, aí o Evandro, não tinha um Raça Ariana? E o Churumino, sim! Esse grupo fez muitas composições e parcerias com só pra Kamikaze Ar. Caralho. E o Dr. Manhattan, bons tempos. Esse pagode universitário que os jovens cantam hoje em dia com inimigos da KGB. Caralho, velho. Muito bom. E embaixo tá o comentário bosta do Reimer dizendo: eu sou o Truzão e vou matar todos os funkeiros liberais. Não, não vai, cara. Não, tu não é. Você vai apanhar. Não é Truzão. Desculpa. Não, aí o Reimer tem... é Truzão. Ele vai beber cerveja às 10 horas da manhã, você acha? É. Só duas. Pega o post agora do Manhattan. Agora é o post do Manhattan. É o post do Manhattan que vale. Que é o que no final ele fala do easter egg do Pulp Fiction, né, cara? Quando aparece a agora, isso vai ser um spoiler, mas que não é um spoiler. É uma lápide. É uma lápide que aparece no final. Quando aparece a lápide do personagem X, né? Obrigado. Tem um easter egg. Sr. Xavier? Isso, cara. O Sr. Xavier aparece no final. Quando aparece a lápide, tem uma das falas do cara do outro filme, né, cara? O Júlio. Ficou muito foda aquilo lá, cara. Quando aparece a lápide da Big Boss. É. O comentarista comentou ali. Mais, entre aspas, mais ou menos uns 3,4 churruminos. Isso pesa mais que uma estrela de Deltron. Esse filme realmente entregou pra mentira. Filme sério, não aquela palhaçada que foi Homem de Ferro 3, que teve até criancinha, ou Thor 2, onde quem roubou a cena foi o Loki, de novo, né? Seguindo nessa vibe de posts do Capitão América, tem o post do seguir review do Capitão América, Soldado Infernal. Muito bom. Eu só vou ler o comentário do Manhattan de novo aqui, ó. Haruê, sensacional. Ótimo post, Gui. Está entre a categoria cocaína e a categoria crioulo explicando a ascensão da classe C. De não ser. O post foi bacana, mas o filme é uma bosta. O Gui conseguiu fazer um post falando bem do Capitão América sem nem ter visto. No começo ali, né, cara? Sim, no começo. O Gui... Só pra lembrar, galera, entrem no post lá do review do filme do Spawn e vejam um filme que eu deixei com todo carinho, que é um filme aleatório que a gente achou no YouTube. Que ninguém viu. Segui chegou pra mim e disse assim: bah, Vini, vê se tu acha o filme online aí. Deu, beleza. Não achei, daí eu peguei. Cara, mais tem perto esse... do Spawn que eu achei foi essa merda aqui que não tem nada a ver com o assunto. Ele, não, beleza. Mas é que tá bom, já. Chama Spawn também. Tem que chamar The Deadly Spawn. Ninguém deu play no vídeo pra ver o que tratava, tá ligado? Ninguém viu que filme que era, né, cara? Na verdade, eu fiz minha internet tava meio zoada. Até já não tinha visto nem o post. A minha internet tava meio zoada. Bobear, eu só peguei o link pra conseguir colocar no post, tá ligado? Só. Se bobear, um dia desses eu pego, assisto o filme e faço um review sobre ele. Só pela zoeira. E link o post ainda. Nossa. Boa sorte. Seguinte, você tem algum play? Talvez. Quer que eu chame outro? Não, não precisa não. Só um comentário, só pra lembrar que o. Naquele post lá que a gente fez das internet das antigas lá, o Max Ricard muito. Muito marotão, né? Chegou Max_Ricard 1984, entra na sala. Oi galera, querem descer? Cara, eu não lembrava disso, mas eu ri muito alto quando eu vi esse comentário, tá ligado? Muito alto mesmo. Pois é, o Segui entra como Gato Sarado 23cm no frio. Fala reservadamente para Max Ricard 1984. Fala gata, CC de onde? Foda. E o Max Ricard rir. Falo de diadema. Tô sozinho em casa. Meus pais estão na cadeira. E o gato sarado 23 centímetros no fio fala resolutamente para Maxi Card. Ih, gata, já é. Tem MCN, tem Khan. Bora tocar o terror na tua casa antes que os pais fujam e tal. Era ali igual retardado também, era quando eu vi. Foda, cara. O Edson, que lê teus comentários aí agora. Gente, eu tenho dois do Super Amigos número 24, a trilha da libertinagem. O Alex FC comentou: eu ouvi algumas dessas músicas no trampo. Meu chefe olhou com uma cara estranha, elogiou algumas músicas e não disse nada depois. Ficou com um clima meio estranho no escritório. Das duas, uma: ou terei que procurar um novo emprego, ou serei promovido. Não sei qual das opções tem mais medo. Aí logo abaixo, o Baraka da Fastbender respondeu: tem coisa errada aí. O Village People não podia estar nessa lista. Por favor, corrijam. Obrigado. Só, é que nem sou eu que tô fazendo a lista, mas só pra avisar, não, cara. Não vamos corrigir nada. De nada. Mais coisa aí. Tem, eu tenho do podcast 24, eu tenho dois do podcast 24. Seguindo a banda gay, né? Sim. Do podcast 24, comentário do Creed, nosso amigo do BDE. Duvido que um cast com vocês sobre coisas héteros dure mais que 10 minutos. É isso. Próximo comentário. Doutor Max. É difícil confessar o cara, né? É, tipo. Aí o Manhattan em outro comentário. Deixa eu ver, coisas gays que eu faço. 1. Uso All Star. 2. Gosto de caipifruta. Pô, ai sacanagem taxar em bebida. Se tem álcool, tá valendo, vai. 3. Sou amigo do Coruja do Face. Difícil saber qual. Aí, difícil saber qual é pior, Card, tá ligado? O Maxi Card veio e respondeu embaixo: tá na ordem do menos gay pro mais gay? pode passar pro outro, né? Flamer? Deixa eu ler um comentário aqui. O Flamer não leu ainda, acho que era o Leo. Tá lendo, rapaz? Ah, foi mal. Desculpa aí, é que eu não vi o teu terno de longe. Porque são três, aí causou miragem. Então, eu queria xingar o Gariba aqui por dizer que, mais uma vez, não preciso fazer faculdade de gastronomia pra cozinhar algo da horinha. Cara, a mulher que começa a lavagem aí vai vomitar, desculpa. Tá voltando? Comentário? Eu tava vendo aqui o post do capítulo do Segui, né? O comentarista vai dizer que o Segui vai sofrer internação involuntária depois desse post. Foi tenso, cara. O Segui teve que colocar aquele papel de parede com o Malebolge lá. Nossa, no... por 5 segundos, né? Sei lá, 2 minutos. A minha imagem de exibição, até hoje no Skype. Tá outro monstro feio, deixa eu mandar aqui. Não, agora tá uma imagem um pouco pior. Tá o Gariba no seu. A foto do Gariba gozada. É o Gariba de lá. É o Gariba de perfil, né, cara? Tá ocupando todo o espaço do. É que eu não terminei de fazer a edição dessa imagem, que ainda vou colocar perfil Gariba, sabe? Que nem o CD. Eu tava usando a imagem do Arnold Schwarzenegger grávida ainda, por algum motivo. Sim! Eu troquei já. Eu ia chamar o Guinho, o vídeo caiu. Leste. Ah, vamos ver aqui. Tem uma aqui do Anubis no post do The Following do Vini, que é mais pra deixar o pessoal assustado, né? Essa série é tão errada que parece que foi escrita por mim. Nossa! Eu não vou então, ver essa merda nem a pau. Agora se assusta imaginando uma série escrita pelo Anubis, cara. Não, cara. Tá doido, cara. Tem uma no podcast 27, as indicações indicativas que indicam o índice. Por sinal, um dos melhores nomes que a gente conseguiu colocar nesse site até agora. O comentarista, aparentemente, ele tá morando com algum amicho aí. é assim os amigos aproveitarão o feriadão. Com punheta, jogos online e cerveja. Ele tá conhecendo a vida de alguém aí, cara. Agora vai ter que pegar. Ó, esse alguém tá na chamada aqui hoje, hein? Só pra avisar. Só pra deixar dar o toque aí da galera. E não tem barba, hein? Ou talvez tenha, vai saber. Vai saber. Diminuiu muito. Não tem barba assim, tipo, não tá usando barba ou não tem barba na cara mesmo que não cresce? Vai, eu já não sei. Eu moro longe. Vini, lê um comentário aí, Vini. É tua no cu, porra, deixa eu ler um comentário aqui. Ficar zoando com o cara que não tem barba, porra. É um comentário então do Noé, do Servini, meu post que eu fiz sobre o maravilhoso filme Noé, do Arjajás. Então tem um comentário aqui do leitor Bruno Henrique, né? Ele diz exatamente o seguinte: isso já foi adaptado de uma graphic novel do próprio Aronofsky, que escreveu o gibizinho só pra fazer o filme. Tomou milhares de licenças poéticas da concepção dela. Aí a galera fica chiando que tá diferente da Bíblia, que ele fez cagada e tá lisérgico demais. Porra! É o Aronofsky, carai! Óbvio que seria desse jeito. Mas não pensem como uma adaptação do original, no caso a Bíblia, e sim do gibizinho meia boca dele. No mais, caguei pro filme também. Se o Vini falou que é ruim, deve ser bom. Mas continuo não dando a mínima. Resumindo. Caguei porque o Vini falou, mas levei em consideração. Caguei. Foi babaca. Então, tipo, o filme realmente é uma adaptação do quadrinho, que é uma adaptação da Bíblia. Logo, ficou uma merda de qualquer jeito. Ah, então... Não trabalhamos Noé e não trabalhamos Bruno Henrique. Exatamente, se tivesse menos viadagem, diferentemente da Bíblia, mais dragões, ia ser muito melhor, tá ligado? Faltou barba nesse Noé. É. Deixa eu ver o que mais. Ficou triste. E no... O Flammer, e Noé que você tá certo? Não, eu tenho uma de ascensão aqui do Manhattan, que é no post do 300 lá que ele fez, né, cara? Ele botou, né, a gente trabalha, se esforça dia e noite, dia, na esperança de conseguir um post digno do selo cocaína, ou da Katy Perry aprova essa putaria, e tudo que conseguimos é o selo das Irmãs Tesouras. Ah, é, eu coloquei o selo Scissor Sister de super viadagem, né? Super viadagem. Aí ele se redime no post do Mega Shark versus Giant Octopus. Ele bota: finalmente o tão almejado selo cocaína. Gostaria de agradecer meu pai, minha mãe e você. Então Manhattan conseguiu o sonho dele de conseguir adquirir o selo cocaína. Tá bem. Querendo dizer que não é bem legal porque ele tá concorrendo com o Anubis e tipo. É simplesmente um post com a letra da banheira do Gugu com fotos da Mary Alexandre. Nossa, cara, eu sei que bem a hora que o Flammer mencionou Anubis, minha internet caiu rapidinho. Tá normal, né? Mas bem que o Baraka The Fact Bender escreveu: sempre quis saber a letra dessa música. Nossa, é sério que saiu um post com isso? Eu não tô acompanhando mais o site, cara. Sim, cara, saiu um post com a letra da banheira, velho. Que da hora. Melhor post já feito com fotos da Mary Alexandre. Nossa, massa. Mandar um abraço pro Sapão aí, porque ele... No post lá de pesquisa do site, ele falou que usou o GIF do Jailson lá no blog dele, lá no Puxas, e 237 pessoas já baixaram. Até o momento que ele havia escrito. Quem mais aí? Eu tenho. Ah, aqui. Eu tenho um comentário aqui. Acabou de falar, Vini. Porra, mas tu me interrompeu, filho da puta. Eu ia continuar falando. Toma no cu, porra. Ah, vai, Vitor. Vai me chorar. Tem um comentário aqui do post Game of Amishes, que é o post sensacional do Coruja, que tem as casas representantes de cada um de nós. Só pra dizer que a casa do Segui tá demais. A casa do Segui foi a melhor, cara. Vou ler uns comentários aqui. Tem o comentário do... Tem um comentário que é do Onofre Ricardo, que ele manda: eu sou muito burro por não ter entendido o símbolo do Flamer. Daí o Coruja explica: as cores são da bandeira de Recife. A chama tribal é porque o Flamer é a expressão referente ao cara que toca lenha na fogueira em fóruns e some. E a estrela é porque o Flame é a estrelinha. Assim como o Bruno é um viado pequeno, um viadinho. Aí o Aquaman de BH comenta: referências junguianas. Aí o Coruja: freudianas, com a mãe dos outros. Muito bom. Aí tem mais, deixa eu só. Eu só preciso achar o comentário dos Waste. Tem um comentário do cofre do Tim Sapão, ele escreveu: parei aqui por causa da tag Anitta Nua. Mas acho que isso me qualifica na House of Bolseta. Aí tem um comentário dos Waste que ele comenta assim: Uá. Nós sabemos, é ótima. E quero aproveitar e convidar todos os veganos para um casamento organizado pela Casas Waste. Garanto que vocês não vão querer ou poder ir embora. Aí o coruja de baixo: vai tocar As Gorduras de Baconair. Cadê? Tem sim. Pode ler? Pode. Beleza. Nossa, os Waste mandou muito comentário. Eu não vou ler nada. Filho da puta. Sorry, bota aí. Sorry, gente. Não vamos ler essa porra toda. No podcast de Nintendo 64, que foi um dos podcasts mais legais que a gente fez até agora. O do golpe de 64. Sim, cara. Sempre foi muito bom, velho. E o Sapão posta lá: fui o único que jogava StarCraft no Nintendo 64? Era viciado nessa porra. Aí o Evandro responde: vixe, esqueci desse jogo. Joguei muito pouco. Aí o Sapão: comprei o cartucho pra 60 conto naquela época, foi o primeiro cartucho original que comprei. Depois, meu 64 caiu umas 3 vezes no chão, pegou chuva umas 2 vezes, queimou a fonte umas 10 vezes, mas sempre voltava a funcionar. O Max Ricardo: caralho, Sapão, você morava na caçamba de um caminhão? E é isso mesmo, porque caralho, como isso acontece? Como assim, né, velho? O cara jogando ali puxando os controles, tá ligado? Fazendo uns trancos assim, um bagulho do outro. nesse mesmo podcast teve um comentário aqui do Olavão dos Brothers. Ele botou aqui: apesar de todas as suas falhas, todos os seus erros, seus vermelhos, sua esquerda tia, realmente desdigo de forma inteligente, colossal e outrora, eu digo como realmente era gloriosa a época de 64. Aí o Dr. Manhattan: você será o primeiro a ir para o paredão de fuzilamento quando Bruno Henrique, comunistinha mor, conduzir-nos ao poder com o golpe comunistinha nesse glorioso ano de 2014. E as armas disparam caralhinhos voadores. Ai, alguém tem mais comentário aí? Eu tenho. Mas você tem mais que eu, cara. É um diálogo sensacional do Evandro com o Polvo-Aranha no posto do balconista. O Polvo fala assim: há pouco tempo assisti um filme da Kevin Smith mostrando um apocalipse e protagonizado pela gostosa do primeiro Homem de Ferro. Foi bem divertido. Aí o Evandro pergunta: qual? A resposta foi ótima: Avatar. Não, o Dogma. Não, o Dogma é foda. Eu queria saber qual que era a gostosa que tu tá falando. Cara, ele botou. Eu sabia que ele tinha escrito errado, cara. Ele mudou depois pra MIB, tá ligado? E eu fiquei achando que eu tava doido. Ele disse: caralho, que gostosa do Homem de Ferro 1 que participa do Dogma, tá ligado? Ela é o novo Messias. É. Não, mas. Mas ele não participa do Homem de Ferro, né, cara? Não, Homem de Ferro não. Ele mudou pra mim. Eu vou resenhar esse filme também, cara. Esse filme vai falar pra caralho! Não é massa. Não é massa. Mas aí tinha bastante. Não, eu vou só ler mais uma, só que é boa. Um dos pesquisas, o Anubis fala assim: pela primeira vez me escolhiam das citações. E eu segui disso: quem é você? No post do Zeste do Yakisoba do sobrevivente, o puto escreveu lá que o Zeste na foto parecia que tinha acabado de chegar do ônibus dos ursos. E depois ele falou que a receita tava tão boa que até o Jorge Aragão fez mostrar que era fã. E os ex não conhecia nenhum dos dois, né, cara? Eu tenho como política não clicar em link que aparece no blog. Faz bem, cara, faz muito bem. Pô, eu só queria dar uma, fazer um adendo aqui, cara, pro nosso 1º de abril. Que todos os posts escritos pelo Bruno, né, cara? É, algumas pessoas pescaram, outras não, e outras estavam um pouco se fudendo. O mais engraçado é que o único post que realmente era do Bruno, tá ligado? Era um post de pegadinha. E o comento que era o post do Cronologia dos X-Men lá, que o comentarista ainda escreveu. Que post mais porco, o leitor Bruno tá se esforçando. É, dizer que o nosso grande padrinho aí, o Daniel HDR, do HDR Art, eu não falei errado no canal agora, ele comentou... Mobius na área, Bruno. A arte conceitual dele nesse filme, se tratando do filme do Willow na Terra da Magia. Ah, sim, pô, sim, eu tinha visto isso e eu esqueci de colocar na porra do post, que eu fui incompetente e não coloquei. E no mesmo post tem um comentário: só foi o Bruno sendo ameaçado de perder o emprego que voltou a postar. Não, cara, não foi. Não foi, é. Apesar que hoje saiu um post do Bruno, né, cara? Foi um milagre de feriado. Saiu? Saiu? Saiu, cara. Milagre da para. Mas não é o do Metal Gear, cara. Não, esse não vai sair. Não, é o, do, é, não é o dos cigarros também ou não? Também não. O do cigarro já era, né? Segundo ele. Ah, tá. Bom, e tem. Deixa eu ler mais um post aqui então, que eu tinha deixado separado. Ah, deixa eu só. O Manhata foi um que se tocou aqui no. Eu agora achei aqui um comentário que tinha sido separado pra mim aqui, que a galera deve estar usando a senha do Bruno pra fazer postagens como se ele. Tá certo que hoje faz 50 anos do golpe militar e o espírito comunistinha dentro do Bruno deve estar a mil. Mas isso não justifica 4 posts num dia. É verdade, ele tem razão, cara. Não tinha como, né, cara? Vai lá, Vini. Aqui. No filme sobre um drink no inferno, pro Servini, o filme que o homem que comenta. 2 filmes em 1. Vi ele ontem com a patroa, pelo menos até a primeira metade. Na segunda metade ela foi ver Cosmos e desencanou completamente na trecheira. Que é exatamente o que acontece no filme, cara. Até uma parte do filme é mó massa, depois ele desanda pra um... Depois ele melhora a imagem. Pra ainda. Caralho, os voadores dar o pau. Não, cara, não. Fica tudo bom. Melhora, cara. Deixa eu ver o que mais aqui. Aqui o único post no site sobre a série Sherlock. Deixa bem claro. Não tem outros posts sobre a série Sherlock no site. Então... Aqui, trouxa, eu vou linkar o do post do Coruja, né? Do começo. Do Coruja não era do Gariba? Não, era do Coruja, cara. Ah, bom. Então foda-se. Tem o post do Coruja aí, né? Acesse o post do Coruja, muito bacana. Série foda pra caralho. Aí o comentarista comenta: assisti essa série porque a patroa brigou. Olha aí, pô. E é excelente. Todos os personagens são bons, menos o Moriarty. Que é exatamente a mesma coisa que eu ia dizer. Só que ele classificou o Moriarty muito melhor. Ele tá muito afetado. Parece até um Bruno Henrique inglês. Meu Deus. Exatamente. Cara, o ator é demais, cara. E o bizarro comentou: eu não consigo gostar dos dois personagens principais e nem da maioria das histórias, mas adorei a Molly Hooper e o Moriarty. Olha aí, Bruno, temos alguém aí, ó. E como sou um verme fã de Sherlock Holmes, mesmo não gostando muito, continuo assistindo. Ah, então vai se ferrar, bizarro, porra. Reclamando da série, continua assistindo. Até parece nós, porra. Ai, The Walking Dead é muito ruim. Ai, The Walking Dead, isso aqui. Tá todo mundo assistindo sempre, então é. Que bosta. Esse último episódio foi uma bosta. O último episódio foi uma bosta. Cara, o último episódio dessa última temporada foi uma merda. Não aconteceu absolutamente nada de impressionante e só fica esperando a próxima temporada pra ver o que aconteceu. Yeah. Que eu não sei se eu vou assistir. Aí eles fazem o primeiro episódio bom e depois o resto as mesmas bosta de série. É, e o resto eles cagam. Então tu assiste o primeiro e o último episódio que vai dando a mesma. É, mais ou menos isso. Mais alguém com comentário aí? Eu tenho. Cara, eu tenho mais uns aqui também. Tá, já falou demais. Espera um pouco. Mas lê aí. Lê aí, Godoc. No post de. no post de dicas anti-stress, passar por mim depois desse ataque que ele deu. Ótimo. Aí o Churrumino veio e comentou: como assim? Você quer relaxar? Em que sentido? Como assim relaxar? Aí mudando de post, mas estamos mudando de comentarista, o desafio dos amis, da cerveja de bosta. Ah, muito bom, cara. O Churrumino veio e respondeu: menos 7 patrocinadores. A Kit Spider veio, respondeu ele: tá aí a prova de que os amigos não se venderam. Haja disposição e experimentar cerveja, as piores das piores. Aí o Coruja vem e responde embaixo: peraí, nós tínhamos a opção de se vender? Pato, suspende o post. Imagina, cara, você patrocinando pra Kalena. Kalena. Nossa senhora. Kalena, nossa, maravilha. Cerveja glacial. Nesse post, até eu vou resumir até mais pegando o gancho desse post. O Oliver Queen contou uma história dele no, na praia, no maravilhoso litoral gaúcho, né, cara? Com seu mar de cor marrom e seu vento inclemente que enche nossos olhos de areia, cara. Ele resumiu muito bem o litoral gaúcho, que é uma bosta. Aí ele falou que o marido da prima dele mandaram o cara comprar cerveja e o cara não manjava muito bem. Ele comprou uns 3 fardos da Kalena, né? Que é ela que eu tomei, tá ligado? Que possui 1% de mel. Possui 1% de mel, cara, tipo. Aí ele falou, né? Ele tinha comprado 3 fardos, cara. Tipo... Ele disse que tinha sido provavelmente tinha sido o local em que a cerveja foi mais vendida no país, tá ligado? E que a fábrica tava pensando em se mudar pro litoral gaúcho por causa dessa demanda. Cara, nenhum lugar em sã consciência vai comprar 3 fardos de cerveja, tá ligado? Ai, muito, cara. E o Ômega também, o Ômega, ele fez um mini resumo aqui, cara. Ele botou aqui: desafio internacional, cerveja chinesa de Xing Tao. Nossa! Aí ele botou assim: aquela do Blade Runner. Aí ele botou assim: você sente o tom acentuado do cobre fudendo as suas entranhas, enquanto essa água de chuveiro morno, que eles chamam de cerveja, escorrega pela sua goela. Já que é pra fuder o teu cu no outro dia com algo apimentado. Que merda. Que ideia idiota que a gente teve, né? De ficar fazendo essas paradas. Ah, a gente tem que continuar. Agora é a parte 2, que o maldito Vini ali comeu o mesmo bagulho que eu, cara. É, mas sem spoilers. Sem spoilers, cara. A galera vai descobrir depois. Só vamos falar que é de comida também. Porra, eu avisei 3 meses antes, ó. Vou comer isso aqui, ó. Que é uma merda. Já que ele se falou pra caralho. E eu falei várias vezes que eu ia comer aquela merda ali. Não, cara, mas é que eu ganhei de presente, tá ligado? Eu pedi. eu pedi pra comprar pra mim o mais vagabundo que tinha no mercado. Eles trouxeram mesmo. A galera manja, tá ligado? E aí, continuar aí? Ô, só pra falar, cara, o Gariba, ele tá muito na vibe do Dreadnoughts lá, né, cara? Sim, tudo que eu posto ele bota. Ele já colocou em uns 2 posts o link pro meu e falando que ele tá ouvindo aquilo. Toda vez que ele me vê, tipo, no Skype, ele fala: ô, Gui, aquela banda lá é muito foda, que sei lá o quê. Então só tô falando de nada, Garido. Curta o som aí, curta a vibe. E vai. Eu tenho só mais um aí do. Cara, que do Felipe Silveira. No post de Cartas para o Painel do Evandro. Que, não sei porque me deu uma tristeza do caralho, né? Quando o cara falou: parei de acreditar no Papai Noel quando ele apareceu na sala da família de Monza. Cara, eu devo estar decepção. Ah, deu uma puta tristeza, cara. Caralho, o Papai Noel chegou de Monza, né, velho? Puta que pariu. Esse foi o melhor que fosse de um Opala, velho. O Opala é foda, cara. Ia ser muito mais legal. Pô, achei legal esse post aí que o Churrumino foi lá e comprou o livro que eu indiquei, cara. Achei muito massa. Serviu pra alguma coisa o post. Ele comprou no nosso link da cultura ou não? Eu mandei, cara, mas ele falou que... Ele tava foi na loja. Puta. Isso foi mais rápido. Ah, então eu não fico tão alegre. Tá, qual comentei? Deixa eu ver aqui. Só sobrou o Vini com comentário. Não, eu tenho mais dois ainda. Tem o meu post de The Following aqui. Que o Povo Aranha se emocionou e começou a postar um monte de links lá pro blog dele, né? Não vou ler os comentários. Não vou ler porque... É, só cavaleiros do dia. Mas o comentário. Vini? Ixi, Vini. Morreu. Vini. Era a rasteira dele. Uou. Oi. Vini, oi, fala. Oi. Caiu. Tô aqui, porra. Tô lendo aqui, caralho. Não, mas não tá não, cara. Não, tu não tava, cara. Continua aí, velho. Tava. Repete. Ah, toma no cu, porra. Morreu tudo. Então, o comentarista comentou. Ah, assisti a primeira temporada de The Following, né? Eu não sei se ele foi obrigado pela patroa dele ou não. Ele começou bem, mas depois desandou. O fato de todo mundo estar do lado do assassino, lá do serial killer, chega a dar raiva. Então, cara, esse é um dos fatos de que, tipo, irrita um pouco na série. Tipo, todo mundo tá do lado do assassino e tem aquela coisa de eles emburrecerem os agentes da FBI, cara, de um jeito inacreditável. Tipo, cara, o FBI deixa passar muita coisa, cara. Se fosse na vida real, ele já tinha matado todo mundo. Ah, tipo no Jumentalista, né, cara? Jumentalista. Godoker, cadê os teus aí? Sim, sim, só pra acabar o Olimpíada 2020 Tóquio. Foi muito bom, cara. Muito bom. O Manhattan citou uma prova que faltou, que era o Tentacle Rape. Que é uma espécie de pentatro com... Ah, dá pra entender. Tentáculos, cara. É. E outro do Manhattan também, no meu post de vocais femininos do rock, que eu coloquei sobre Bell Race, eu coloquei o clip de Infection, que é um bichinho bonitinho, fofinho, dançando break na rua. Aí eu tinha colocado que a banda parece uma mistura de Aretha Franklin com Ramones. Aí ele falou, e o que dizer do clipe dessa música citada, então? Aretha Franklin encontra Ramones encontrando o trenzinho Carreta Furacão. Não, cara! Siga em frente, olhe para o lado. Siga no Vinoso na batida do café. Ah, claro, pô! Sensacional, cara. Ô, mas 13 Carreta Furacão é demais, cara. Qualquer desses trenzinhos aí, bagunça. A gente vai fazer um drop, analisando os vídeos, cara. Se alguém tiver mais algum, eu ia ler. Senão eu vou indicar uns últimos posts aqui e encerrar. Não vou ler mais. Então tá. Eu quero. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Tem os posts do Manhattan, tem o. Deixa eu ver, o Culinária dos Fudidos, o hambúrguer caseiro do Segui. Tem uma foto linda do Bruno com um pedaço de carne na boca. Tirado na balada. Tem o post Elixir da Vida do Coruja, que eu perguntei se a gente voltou a semana não sei, se o comentarista me corrigiu dizendo que a gente nunca tinha saído. Tem os podcasts aqui, acho que era isso. Eu tinha mais algum aqui pra indicar, cara, que eu tinha separado. Puta que pariu. Ah, sim, o post seguido dessa banda aí que o Gariba tá na vibe, eu vou colocar aqui no post. Ah, tá, o Dreadnoughts. E acho que era aí. E o post de relaxamento dos Waste também, que passar pro Vini, que ele tá precisando. Tomar no cu, porra, não precisa não. Ah, e era isso, pessoal. Chega de leitura. Eu lembro demais já. Abraço a todos e até algum dia. Tchau. Adeus. Chame. Cuidado, pode ser vírus. É porque vocês não usam é porque vocês usam servidor Windows. Se usasse Linux, eu podia ter feito um backup. Com todo respeito, Tchala, mas tu não entende merda nenhuma de computador. Isso é muito bom, velho. Deixa eu ver essa porra. Na mansão dos Vingadores faltam competências e sobram conselhos. É muito bom, né, velho? Que o Tony Stark chega ali. O que vocês fizeram dessa vez? O que vocês fizeram dessa vez? Eu não sei. Depois que o Pantera mexeu, apareceu essa tola azul e travou. Cuidado que pode ser um vírus, é porque vocês usam um servidor Windows. Se usassem Linux, eu poderia ter feito um backup dele. Com todo respeito, Thiago, mas você não entende merda nenhuma de computador. E todo mundo olhando pra ele com o maior cara tipo de tenso, tá ligado? Cara, tu vê a expressão até no rosto do Homem de Ferro olhando pro tipo. O Homem de Ferro tá com aquela cara assim de what? Tá com aquela cara desconfiada, olha. Tipo, sim, você pensa que tá falando merda, Tchala, tá ligado? Caralho, velho, muito bom isso, meu. Por que não tem de verdade uns quadrinhos, tá ligado? Tá todo mundo em êxtase, né, cara, com a merda que ele tá falando. Só a jaqueta amarela acordou com aquela cara de vai pra puta que pariu. O bagulho já tá fudido, que tu quer dando conselho agora que eu tô na merda, tá ligado? Nossa, cara, tem um desenho animado do Xixi Chong, cara. Rapaz... Xixi Chong é um chinês qualquer, né? É um doido fumante, cara. É um doido maconheiro do caralho. Mas esse também é nome padrão de chinês. Não, tipo, Tchau, Bom, deixa eu parar de gravar agora.